Sessão das Seis. Boa noite, ouvintes da Rádio UFSCar. Eu sou a Ana Kiel. E eu sou o Maurício Zatoni. Está estreando agora o programa Sessão das Seis, o seu mais novo programa aqui da Rádio UFSCar, um programa de trilhas de cinema e de televisão nas ondas do rádio. A ideia é trazer aqui para as ondas do rádio aquela música que você ouviu naquele filme, naquela cena, com aquele ator ou aquela atriz que você gosta e que te marcou, ficou na sua cabeça. Durante então uma hora a gente vai ouvir as músicas de trilhas sonoras de filmes, seriados, novelas e conversar sobre seus diretores, roteiros, atores e, claro, sobre as trilhas sonoras. Os programas terão sempre um tema principal, mas também a gente vai ter um espaço para programação de cinema de e-cineclube que tem aqui em São Carlos e também interação com os ouvintes que vão poder sugerir músicas de suas trilhas e filmes favoritos. E como nossa estreia é hoje, dia 12 de outubro, 12 de junho, dia dos namorados, o amor está no ar. Vamos falar de filmes de amor em que o amor entra em cena? Para você assistir juntinho com seu amor, ou para quem está procurando um, ou até mesmo se você está sozinho ou curtindo uma focinha, pode até chorar aqui com a gente. Só não se esqueça que esse Dia dos Namorados é só uma data comercial, hein? E dentro desse tema, nós vamos ouvir três blocos, e tem opção para todo mundo. Vamos tocar músicas para quem está apaixonado ou começando um namoro agora, músicas que celebram o amor e até músicas para você curtir uma fossa. Depois, temos sempre um momento do programa voltado para as trilhas brasileiras, que é o Cine Brasil. E, finalmente, para fechar o programa, a gente conta com o bloco do ouvinte, né? Que conta com interação com o público, que pode sugerir, participando do programa, sugerindo músicas. Em todo um programa, um ouvinte escolhe uma música de alguma trilha e conta para a gente por que aquele filme e aquela música marcou. E dá para participar mandando seu e-mail para o e-mail da rádio, radio@ufscar.br. E agora que a gente já falou como é que funciona o programa, vamos conferir quais são os filmes em cartaz na cidade de São Carlos. Se você acompanha o programete Aqui Tem Cultura, todas as quartas-feiras, às 3h30 da tarde, já sabe a programação, mas a gente repete aqui por aqui. Para quem ainda não está por dentro, a programação semanal de São Carlos é variada. Dá para assistir filmes diferentes, tô quase todos os dias da semana, por um preço bem bacana ou ainda gratuito. A gente começa falando então da programação do Sesc São Carlos, que começa sempre na sexta, então os filmes saem na sexta, no sábado e no domingo. E o filme desse final de semana se chama Simplesmente Feliz, um filme inglês de 2008, dirigido por Mike Leigh, que conta a história de uma mulher de 30 anos, recém-completos, que é bem, que sorri bastante, leva a vida numa boa, apesar de nem sempre se dar bem. Ela leva a vida desse jeito até que conhece um instrutor de autoescola que é exatamente o oposto do seu pensamento. Então, o filme Simplesmente Feliz é exibido no Sesc São Carlos nos dias 12, 13 e 14 de junho, sempre às 7h30 da noite. E para conferir a programação do Cine São Carlos, você pode acessar o site www.cinesaocarlos.com.br e também do Cinema do Shopping, que é www.iguatemisaocarlos.com.br. Além desses cinemas, a cidade conta com uma boa programação cineclubista. E no Cineclube do CDCC, esse mês está acontecendo a Jornada Cassildeana, que é uma homenagem à atriz Cassilda Becker, brasileira, né? Amanhã, sábado, dia 13 de junho, às 8 da noite, o Cineclube exibe o filme A Noite do Iguana, de 64, dirigido por John Huston. Lembrando que a Cassilda Becker não está nesse filme, ele está na programação do CDCC, porque essa peça, enquanto peça de teatro, já foi encenada no Brasil pela Cassilda Becker e pelo Valmor Chagas. O texto que originou esse filme é do grande Tennessee Williams, é o último grande trabalho dele. E também foi encenada na Broadway pela Bette Davis. O elenco conta com Richard Burton, Ava Gardner, Deborah Kerr, Sui Leon e outros. O CDCC fica na rua 9 de julho, 1227, no centro, e a entrada é sempre gratuita. A gente sempre vai falar aqui na programação cineclubista do Cine São Roque. Só que, excepcionalmente nessa semana, as sessões do Cine São Roque são geralmente na sexta. Mas nessa semana, como por causa do feriado de Corpus Christi, aconteceu uma sessão especial ontem, quinta-feira, uma sessão especial de Corpus Christi, que exibiu, depois da famosa procissão da igreja, o filme Maria, Mãe do Filho de Deus. Nesse mês, o Cine São Roque fez a sua primeira exibição no prédio do cinema. ao lado da igreja, um prédio que estava desativado. E antes, as sessões do Cine São Roque costumavam acontecer no Armazém Cultura, nessa mesma rua. E a gente fala aqui também da programação do Cine UFSCar, que geralmente acontece todas as quartas, às 7 da noite. Mas nessa próxima quarta, excepcionalmente, também não terá exibição. Em junho, o ciclo é ciclo dos músicos em cena. E na quarta-feira, então, dia 24 de junho, a próxima, será exibido o filme Vinícius, com a intervenção do Sarau Elétrico do Janela Aberta. Para fechar esse bloco, então, escolhemos uma música da trilha sonora desse filme, Vinícius. Vamos ouvir Eu Sei Que Vou Te Amar, na voz da grande cantora e compositora Adriana Calcanhoto. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar, em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente. Eu sei que eu vou te amar, e cada verso meu será pra ti dizer que eu sei que vou te amar. Por toda a minha vida, eu sei que vou chorar. A cada ausência tua eu vou chorar, mas cada volta tua há de apagar o que essa tua ausência me causou. E eu sei que eu vou sofrer eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Você acabou de ouvir a música da Adriana Calcanhoto, Eu Sei Que Vou Chamar, que faz parte da trilha sonora do filme Vinícius. E agora a gente entramos então no nosso tema principal, no homenagem ao Dia dos Namorados. E nesse primeiro bloco do tema principal, que é o bloco do início do amor, assim, uma homenagem para quem tá se apaixonando agora, para quem tá procurando um amor, ou mesmo para quem já tá apaixonado, mas ainda no comecinho. Sempre nesse começo de namoro rola aquela coisa da música tema. E a gente vai lembrar de algumas músicas que foram temas de comédias românticas. Aqueles filmes que todo casal apaixonado gosta de assistir juntinho. Pelo menos no começo do namoro, né? Pelo menos alguns casais. Uma comédia romântica, ela funciona assim. Duas pessoas se conhecem, mas apesar daquela atração óbvia que há entre eles, eles não se envolvem num relacionamento. Depois, então, diversas cenas cômicas que todos os filmes sempre têm, por alguma razão, eles se dão conta de que são feitos um pro outro, né? E aí, depois de um enorme esforço ou uma coincidência incrível, eles se encontram novamente, declaram amor eterno e vivem felizes para sempre, né? O formato básico de uma comédia romântica é muito anterior ao cinema. Muitas das peças de teatro do Shakespeare, como, por exemplo, Muito Barulho por Nada ou Sonhos de uma Noite de Verão, se situam dentro do gênero da comédia romântica. E a gente começa o nosso bloco com a música tema do filme Uma Linda Mulher. A música é Pretty Woman, composta e cantada por Roy Orbison. O filme Uma Linda Mulher é de 1990, um clássico das comédias românticas, também conhecidas como filmes Mamão com Açúcar. E foi o filme que lançou a atriz Julia Roberts à fama. Em sua carreira, depois ela chega a fazer vários filmes, outros filmes desse tipo, né? Por exemplo, Noiva em Fuga, então vários papéis em comédias românticas. E depois a gente vai ouvir Can't Take My Eyes Off You, que foi uma música eternizada por Frank Sinatra. Mas aqui a gente vai ouvir a versão de Frank Valli. Essa música embalou a cena mais memorável do filme 10 Coisas Que Eu Odeio Em Você, preferido aqui da Ana. Que também é um filme inspirado, a gente acabou de falar do Shakespeare, da comédia romântica, né? É inspirado num texto do Shakespeare. Uhum. Essa música é quando o personagem Heath Ledger, o falecido, né, faz uma apresentação na arquibancada com a participação especial da fanfarra do grupo, do colégio, né? O filme é de 1999 e é inspiração para muitas comédias românticas adolescentes até hoje. E a gente encerra o bloco, então, com uma música que faz parte de um filme, da trilha de um filme brasileiro. A música se chama O Amor é Filme e é cantada por Lirinha. Essa música tá no filme Lisbela e o Prisioneiro, de 2003, dirigido pelo Guel Arraes. E também já foi interpretada pelo grupo Cordel do Fogo Encantado, na verdade Lirinha, né, que é vocalista do Cordel do Fogo Encantado. Então nesse bloco a gente ouve Pretty Woman, do Roy Orbison, em seguida Can't Take My Eyes Off You, do Frank Valli, e por último O Amor é Filme, com Lirinha. You're just too good to be true. Can't You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pelo cheiro de menta e pipoca que dá quando a gente ama. Eu sei porque eu sei muito bem como a cor da manhã fica. Da felicidade, da dúvida, dor de barriga. É drama, aventura, mentira, comédia romântica. O amor é filme. Eu sei pelo cheiro de menta e pipoca que dá quando a gente ama. Eu sei porque eu sei muito bem como a cor da manhã fica. Da felicidade, da dúvida, dor, a barriga. É drama, aventura, mentira, comédia romântica. Um belo dia a gente acorda e um filme passou por a gente. E parece que já se anunciou o episódio 2. É quando a gente sente o amor se abuletar na gente. Tudo acabou bem, agora é o que vem depois. O amor é filme. Eu sei pelo cheiro de menta e pipoca que dá quando a gente ama. Eu sei porque eu sei muito bem como a cor da manhã fica. Da felicidade, da dúvida, dor e barriga. É drama, aventura, mentira, comédia romântica. É quando as emoções viram luz e sombras e sons, movimento. E o mundo todo vira nós dois. Dois corações bandidos. Enquanto uma canção de amor persegue o sentimento, o swing da rede, sobem os créditos. O amor é filme e Deus espectador. Sei como o pessoal do filme. Não tem que cortar a parte chata da vida. Não tem que evitar os acontecimentos. Não é? Voltando aqui com o programa Sessão das 6, vocês acabaram de ouvir Pretty Woman, do Roy Orbison, Can't Take My Eyes Off You, do Frank Valli, e O Amor é Filme, do Lirinha, vocalista do Cordel do Fogo Encantado. E agora, nesse bloco do Sessão das 6, nós vamos ouvir músicas de filmes que celebram o amor. Na verdade, as três músicas são de cenas em que os personagens estão se apaixonando. E as três cenas também estão em filmes musicais que usam canções que já existiam antes do filme, não foram compostas especialmente para cada filme. A gente vai começar com a trilha do filme Moulin Rouge, que é do diretor australiano Baz Luhrmann, que acabou de lançar o filme Austrália. E é o primeiro musical a ser indicado para o Oscar de melhor filme desde O Show Deve Continuar, que foi indicado, Bob Fosse, que foi indicado em 79, há 23 anos. O filme não ganhou, mas levou o Globo de Ouro para o melhor trilha sonora original. Sua trilha usa músicas mais diferentes artistas, desde Smell Like Teen Spirit, do Nirvana, a Material Girl, da Madonna, passando por Beck, U2, David Bowie, Queen, Sting, Fatboy Slim, a própria Madonna e Elton John, sendo que muitas dessas músicas foram interpretadas pelos próprios atores e personagens. A música escolhida do filme Moulin Rouge pra gente ouvir é Elephant Love Medley, que na verdade é uma miscelânea que revisita músicas famosas como I Was Made for Loving You, do Kiss, Don't Leave Me This Way, do Kenneth Gamble, Silly Love Songs, que é uma música do Paul McCartney, entre muitas outras, e você pode ouvir aí tentando descobrir quais são. Esse medley foi interpretado pelos atores do filme, Nicole Kidman e Ian McGregor, e tem uma participação do Plácido Domingo, um tenor aí com uma participaçãozinha no final. Nessa cena, então, o que tá acontecendo é que o Christian, que é interpretado pelo Ian McGregor, tá tentando convencer a Nicole Kidman, a cortesã Satine, que uma vida sem amor é uma vida terrível. Em seguida, a gente ouve uma música do filme Across the Universe, que usa as obras dos Beatles. Esse filme conta a história de uma turma de jovens ingleses e norte-americanos, e o elenco traz novos talentos que interpretam e cantam também as músicas, além de algumas participações especiais de Bono Vox, do U2, e Joey Cocker. Os nomes de todos os personagens, assim como o título do filme, são de canções ou tirados de canções dos Beatles. Um fato curioso é que a maioria das canções foram gravadas ao vivo no set, sem gravação em estúdio na pós-produção. Na trilha desse filme conta com músicas como Hold Me Tight, All My Love e Hey Jude, entre muitas outras, incluindo o que dá título ao filme. Vamos ouvir a música interpretada pelo ator inglês Gene Sturges, I've Just Seen a Face. E fechando esse bloco de celebração do amor, a gente ouve mais uma música que faz parte de um musical, do musical Johnny e June, Walk the Line. O filme foi gravado um pouquinho depois da morte do cantor Johnny Cash e da sua esposa Johnny Carter em 2003. E um pouquinho antes de morrer, o Johnny sabia que ia estar sendo um filme com a sua biografia e tal, e teve um conhecimento do início do processo de pré-produção. E os filhos dos dois acompanharam também a produção do filme Johnny June. O filme foi lançado em 2005. Quem interpretou o Johnny Cash é o ator Joaquin Phoenix no papel dele, e a Reese Witherspoon como Johnny Carter, que até levou o Oscar de melhor atriz por esse filme. A gente vai ouvir a música Time's Wasting, que os dois cantam juntos em uma cena de palco, né? Eles estão fazendo um show e o Johnny Cash chama a June, que tá na coxia, para cantar, desafiando ela a interpretar uma música, e falar, ah, vamos cantar essa música. E ela diz que não, que é uma música que ela tinha gravado com o ex-marido, mas os dois acabam cantando juntos aí, uma cena em que mostra o começo, né, eles se apaixonando. E fazendo, inclusive, uma bela cena de amor, né? Então a gente vai ouvir agora Elephant Love Medley, com Evan McGregor e Nicole Kidman, I've Just Seen a Face, Gene Sturges, e Time's a Wasting, Joaquin Phoenix e Reese Witherspoon. Love is a many splendid thing. What? Love lifts us up where we belong. All you need is love. Please don't start that again. All What? You need is love. A girl has got to eat. All you need is love. She'll end up on the street. All you need is love. Love is just a game. I was made for loving you, baby. You were made for loving me. The only way of loving me, baby, is to pay a lovely fee. Just one night, just one night. There's no way, 'cause you can't pay. In the name of love, one night in the name of love. You crazy fool, I won't give in to you. Don't leave me this way. I can't survive without your sweet love. Oh baby, don't leave me this way. You'd think that people would have had enough of silly love songs. I look around me and I see it isn't so. No. Some people wanna fill the world. Songs. Well, what's wrong with that? I'd like to know. 'Cause here I go again. Love left us up where we belong. Where eagles fly. should be lovers. We can't do that. We should be lovers, and that's a fact. Though nothing will keep us together, we could steal time just for one day. Just met, she's just a girl for me, and I want all the world to see we've met. Had it been another day, I might have looked the other way, and I'd have never been a word. But as it is, I'll dream of her tonight. Die, die, die, die, die, die. Falling, yes, I am falling, and she keeps calling me back again. I have never known the like of this. I've been alone and I have missed things and kept out of sight. But other girls were never quite like this. Falling, yes I am falling, and she keeps calling me back again. She keeps calling me back again. Falling. me. I'll take it quicker than a 1, 2, 3. Let's go. Time to waste it. A cake's no good if you don't mix the batter and bake it. And love's just a bubble if you don't take the trouble to make it. So if you're free to go with me, I'll take it quicker than a 1, 2, 3. Let's Você acabou de ouvir a música Elephant Love Medley, cantada pelo Ian McGregor e pela Nicole Kidman no filme Moulin Rouge. E antes você ouviu I've Just Seen a Face, do Gene Stothers, cantada no Across the Universe. E antes ainda Time's Wasting, música do Johnny Cash e da Johnny Carter, cantados no filme por Joaquin Phoenix e Reese Witherspoon. Estamos de volta então agora com o último bloco dedicado ao tema da semana, aqui no programa Sessão das Seis. Da Rádio Fiscar. E este bloco é composto por músicas que são mais tristes, ou que nos lembram momentos tristes de algum dos filmes e filmes de amor. E vocês já ouvem ao fundo, enquanto falamos aqui, a música L'amour en fuite, cantada por Alain Souchon, do filme de 79 de mesmo nome, do diretor francês François Truffaut. O nome desse filme, em português, é O Amor em Fuga, e conta as desventuras amorosas do personagem Antoine Duanel, que aparece em alguns outros filmes do diretor Truffaut. Então agora a gente ouve um pouquinho do nosso BG, L'amour en fuite. Ça coule sur ta joue, on se quitte et y'a rien qu'on explique. C'est l'amour en fuite, l'amour en fuite. J'ai dormi, un enfant est venu dans la dentelle. Partir, revenir, bouger, c'est le jeu des hirondelles. À peine installé, je quitte le deux pièces cuisine. Seguindo então na nossa direção, nossa difícil seleção do último bloco aí de músicas de fossa, a gente vai ouvir uma música chamada An Affair to Remember, que foi indicada ao Oscar no filme que tem o mesmo nome, que foi conhecido no Brasil como Tarde Demais para Esquecer, filme de 1957, estrelado por dois grandes nomes do cinema na época, Cary Grant e Deborah Kerr. O filme conta a história de duas pessoas que se conhecem em um navio e logo se apaixonam. Porém, ambos já são comprometidos, complicando a possibilidade de vivenciar esse novo amor. O que eles fazem, então, é marcar um encontro para dali a 6 meses no topo do Empire State Building em Nova York. Que agora, sim, é o mais alto prédio da cidade de Nova York, né? Depois do World Trade Center, né? Depois seguimos com a famosa Iris, cantada pelo grupo The Go-Go Dolls no filme Cidade dos Anjos, de 1998. Esse filme é estrelado pela Meg Ryan e Nicolas Cage. E o filme conta a história de uma complicada paixão entre um anjo, o Nicolas Cage, e uma médica, Meg Ryan, na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. E para fechar esse bloco de focinha, a gente ouve a música A Waltz for a Night, na voz da cantora, atriz e diretora Julie Delpy. Essa música faz parte do filme Antes do Pôr do Sol, do Richard Linklater, e é estrelado pela própria Julie e por Ethan Hawke, que conta a história de duas pessoas que tiveram um caso amoroso rápido no passado e que se reencontram em Paris depois de 7 anos. Uma história parecida aí com o primeiro filme, An Affair to Remember, e que na verdade é o segundo filme, né? Antes tem o filme Antes do Amanhecer. Esse é o segundo, e ela canta então essa valsinha que ela, a atriz, e a personagem compuseram pro outro personagem. E uma curiosidade interessante desse filme é que ele levou só 15 dias para ser gravado e com um orçamento de $2 milhões. Aqui pra gente isso parece muito alto, mas pros padrões de Hollywood isso é muito baixo. Então agora vocês vão ouvir An Affair to Remember, cantada originalmente no filme Tarde Demais para Esquecer, por Vic Damone, mas aqui por Nat King Cole. Em seguida, Iris, do The Go-Go Dolls, e A Waltz for a Night, com Julie Delpy. C'est libre, y a toujours le papier collant transparent. Our love affair is a wondrous thing that we'll rejoice in remembering. Our love was born with our first embrace, and a page was torn out of time and space. Our love affair may always be a flame to burn through eternity. So take my hand with a fervent prayer that we may live and we may share a love affair to remember. So take my hand with a fervent prayer that we may live and we may share a love affair to remember.

De volta com o programa Sessão das Seis, seu mais novo programa da Rádio Fiscar. Um programa para você ouvir trilhas sonoras de filmes e também de televisão. E você acabou de ouvir a música A Waltz for a Night, da Julie Delpy. Antes você ouviu Iris, do Goo Goo Dolls. E antes ainda, An Affair to Remember, com Nat King Cole. E agora para o bloco Cine Brasil, que é um bloco presente em todos os programas aqui do Sessão das Seis, onde trazemos uma música brasileira de um filme também brasileiro. Seguindo o mesmo tema da semana, a gente trouxe a música Sonhando, interpretada pela cantora Cell. E ela está presente no filme Não Por Acaso, de 2007, do diretor Felipe Barsinski. Esse filme conta a história de vida de dois personagens, vividos aí pelo Rodrigo Santoro e Leonardo Medeiros, que sempre tinham o controle de suas vidas nas mãos, e que agora, principalmente depois de perdas amorosas, eles vêm caindo em rumos incertos e desorientados. Vamos ouvir então a música do Cine Brasil, Sonhando, na voz da cantora Cell. Só querer cuidar, te proteger, esquecer, lembrar, te amando. Se esconder, brigar, sem perceber, depois chorar. Nosso sol às três da manhã pro dia deitar sonhando. Vocês acabaram de ouvir essa música tão bonita que chama Sonhando, da Cell. E agora é o nosso bloco do ouvinte, onde os ouvintes podem indicar uma música que a gente toca aqui. E ele nos conta por que gosta dessa trilha, por que gosta desse filme ou programa de TV. E hoje, no nosso primeiríssimo programa, a gente está aqui com o Fábio Tashiro, grande amigo nosso, também conhecido como Binho. Boa noite, Binho. Bem-vindo ao primeiro programa, então, Sessão das Seis. Olá, boa noite. Binho, você escolheu então uma música para tocar no nosso programa. Fala que música é essa e é trilha do que essa música? Bom, escolhi a música Fresh Feeling, ela tá na trilha sonora da primeira temporada do Chuck. É legal você ter escolhido uma música que é de uma série, essa música, isso, né? Isso, uma série. Porque nesse nosso primeiro programa, né, para quem tá ouvindo agora o Sessão das Seis, na real ele não é só um programa de trilha sonora do cinema, né? É um programa de trilhas de televisão também, e é legal que seja de uma série. Fala um pouquinho, então, como é que é essa série, Chuck? Bom, a história da série gira em torno de um cara, que é o Chuck. Ele é meio nerd, assim, ele gosta de computadores, jogos, E sem querer ele acaba se tornando um agente da... Ele descobre alguns segredos aí do governo americano e acaba virando um agente da CIA. E nesse meio tempo, uma das agentes que é contratada para fazer a proteção dele é uma mulher muito, muito bonita, e eles meio que acabam tendo um casinho de amor aí no meio da série. Ok, então a gente vai ouvir a música escolhida pelo Binho, Fast Feeling, do The Eels. Isso. Vamos lá, então. Você acabou de ouvir a música Fresh Feeling do The Eels, sugestão do nosso bloco do ouvinte. E assim a gente acaba a nossa primeiríssima edição do Sessão das Seis, seu programa de trilhas sonoras de cinema e TV da Rádio Fiscar. Entre em contato, mande sua sugestão pra gente. O telefone da rádio é o 3351-8099 ou pelo e-mail radio@ufiscar.br. Aproveite a programação de cinema nesse fim de semana e até sexta-feira que vem. O programa Sessão das Seis, da Rádio Fiscar, tem a sua equipe de produção, roteiro e pesquisa compostos por Ana Kiel, Gabriela Nogueira, Laura Teixeira, Maurício Zatoni e Thiago Rigolino. A locução, feita por Ana Kiel e Maurício Zatoni, e a nossa técnica dessa noite é a Gabriela Saraceni. Então, bom dia dos namorados para vocês e até sexta-feira que vem no programa Sessão das Seis, Rádio Fiscar, escute diferente. Sessão das 6.